estava com Isaac a caminho de Moriá, e com ele a ordem de Deus de ofertar aquilo que tanto amava para sacrificar. No caminho, Isaac vira seu pai a questionar: eu vejo a lenha, o fogo e o altar, e o cordeiro para o holocausto, onde é que está? Abraão disse assim: meu filho, por que me questionas? Continue a sacrifício.